pessoal do Brasil 10181, temos frente a bordo, 4 horas, alterna Galeão, taxa de instrução. Caso Jet 9861, autorizado tá em frente, vai prosseguir via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste agora 10-13. Bom, 10-13, autorizado tá aqui ao ponto de espera da 10, em frente, pátio principal, Índia e Alfa, reporta quando pronto, 9861. Gol no 7 no 4, baixou e travou? Afirmativo, baixou, travado e visual. Livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 30 graus com 09 nós. Gol no 7 no 4. Livre pouso no 7 no 4. Gol no 7 no 4, observe se na curta final recebe algum facho de luz na cabine, ok? Proveniente aqui do solo. Ah, por enquanto não, senhor. Sem atividade de laser. Gente. Jets, mantém a posição. Mantém. Alinha e mantenha, cabeceira 10, 9861. Alinha e mantenha 10, 9861. Obrigado aí. Gol no 7 no 4, no solo aos 4,6, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso da Tatsui Juliette. Alfa chama para ingresso na Juliette, no 7 no 4. Só confirmando, não recebeu nenhum faixa de luz aí na aproximação final. Negativo. Ok, foi reportado por um colega que pousou anteriormente, que tinha uma pessoa aqui na aproximação antes do cruzamento da cabeceira, que estava com faixa de luz apontando para as cabines das aeronaves. Eu agradeço a todos. Vamos ficar aqui no barco. Brasil Jet 9861, no livre decolagem da 10, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado é 410, fazer nenhum. 9861 no Decolos 48, controle agora em 119.8, bom voo. Controle Salvador, 1989861. Obrigado, senhores. Boa noite, bom trabalho a todos. Boa noite, bom voo. O voo no 714 prossegue Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa e Juliette 05, no 714. Controle Salvador. Brasil Jet 9861, perfil da El Bless, boa noite. Boa noite, 9861, contato radar, sub, mantenha o nível 280, mantenha a saída da El. Atenderão 280, perfil da El, 9861. Imagino, dá presente, tá autorizado voar direto da El. Dá presente da El, obrigado, senhor. Fechando M258, complete final do procedimento LS X-Way, chamei a Torre Salvador, frequência no 8.62. 26, obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Torre Salvador, boa noite, fechando M258, estabilizado curso, 3 milhas marcador. 58, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10, boa noite. Poxa, não é 6258, baixou e travou? Ainda não. Gente, reporta quando embaixo travado, 6258. Reportará, 6258. Ono, passa nível 130, agora com Recife, frequência 251, Albert 3325. Ono 251, 13325 com Recife. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, bom voo. 6258, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso pista 10, Oceaner 6258. Ah, 084, boa noite, prossiga. Primeiro de 300, devemos estar já preparados para puxa e afinamento. Na posição 10 é o que deve ser para vender e está saindo para Madrid. Seguinte é o 350 para Madrid, não é isso? 350, com certeza. Seguinte aguardando cópia, o Europa 084. Meia 258 no solo 55, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. 258, Alfa Kilo, pátio 3. Boa noite. Europa 084, não escuta, da Torre. É, o senhor apresentou o plano, foi aqui na IS de Salvador, confia? Ah, ok. Não, é porque o centro não recebeu ainda o plano, que a gente está indo atrás aqui já. Agora a gente está em contato com a IS. Vamos pedir para retransmitir então o plano, ok? Aciona identificação, chegada a Bonfim. Vê se mantém a nível de voo 040. transacionou na posição a parte 3 prevista pelo 6250? Ok, eu não tenho aqui, eu vou checar com a Infraero, ver se eles sabem, ok? Tá bom, a gente deve observar aqui o sinalizador em breve, que no campo visual nós não temos ainda. Obrigado. Trip 53 no 7, bom dia, prossiga. Boa noite 05, acione identificação, chegada Mari. Você se mantém a nível de voo 050. Chegada Mari, descendo para o 050, boa noite 05. Europa 084 na escuta, para cópia. É Europa 084, autorizado para Madrid, inicialmente o voo nível 350, primeira aerovia Amper Zulu 10 até Natal, Amper November 857, perdão, Amper November 873 até Intol, e após segue conforme o plano de voo apresentado. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida Puka, transição Zipa, transponder é 5501 e controle 1980, cotejo. Perdão, curva esquerda, Puka Zipa, curva esquerda. Tá bom, então Europa 084, está chegando ali, com a saída da aerovia Alpha 10, Natal, com o Petrovento 873 até que sol, estamos na frente de 335 da industrial, a saída vai ser a ponte de colagem, como ele fez a saída da esquerda, Puka Zipa, né? Puka Zipa, né? Puka Zipa, né? Vou ver. Afirmo, Puka Zipa. Puka Zipa, e pelo código da transponder 2501, e a frequência lá do Salvador, saída de 109, não é? Correto, chame para o puxa acionamento, Europa 084. Estamos completamente preparados para o puxa acionamento. Autorizado então o puxa acionamento, chame para o táxi, o altímetro agora no 013. 013, altímetro, e autorizado já o puxa acionamento, Europa. O Trip 53 no 7 na escuta para Copa. Para Belém, nível de voo 380 pela Amper Zulu 41. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova. O transponder é 5477 e o controle 119.8, cotejo. zero, eu tenho o 41, tá entendendo? Controlando na bomba, vai com vai esquerda, pode controlar, está transmitindo na prova. 477, pode controlar em 199. Correto, 5317, eu propus acionamento. Para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, reportarei estabilizado, ILS localizador, gol no 805. Muito boa noite, eu sou André 520, formação Bravo. André 520, aciona identificação, One Tap, descendo até o 050, Mi 3 é o ajuste. Entendi, na velocidade, André 5 para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 013. Ajustado 1013, desce para 3000, está 3891. Salvador, Europa 084, estamos preparados para Europa 084, o táxi aprovado via Pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Altímetro permanece 1013, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Tá bom, vamos lá para o Pátio interior, Índia, Alfa até o ponto de espera da 10. Europa 084. Bravo, 3220. 3226, aciona a identificação. Chegada Mari, desça e mantenha o nível 0620. Boa noite, 05, 2,5 para o marcador externo. Autorizado o final do procedimento LS X-Way. Agora com a torre 118612. 118612, eu vou no 805. Tá 3891, desça para 2.000 pés. O ajuste é 1013.8. Afirmativo, ajustado no 013, desce para 2.000. Tá 3891. Tá 3520, desse mantenha 3.000 pés, 1013 é o ajuste. Para 3.000 pés na 3520. Tá 3226, desse mantenha o nível 050. 050, 3226. Ok, então reporte baixar travado. Final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no curso localizador 3291. Autorizado o final do ILS X-Way, vai informar estabilizado no localizador 3291. Obrigado.